cor chiquene, nós olha o que tem. Riqueza é o que as notas vão comprar. Se tem Deus, nada vem de contra. Mano swing! A cara do feio da beijo, hoje ela quer tá do lado. Acelerando de frente, sempre com bolso lotado. MD da Renegade, sempre cara e arrumado. Hora chita de Mercedes. E aquela cena, vida de cinema, uma semana, é mega cena acumulada. Agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada, e yeah. Olha o swing, a rochadeira, toma impressão. Trem de Lacoste, que nem nós, olha o que tem. Riqueza é o que as notas vão comprar. E se tem Deus, nada vem de contra. Joga pra cima! A cara do feio da Brege, hoje ela quer tá do lado. Acelerando de frente, sempre com bolso lotado. MD da Renegade, sempre cara e arrumado. Hora de tá de Mercedes. E aquela cena, vida de cinema, uma semana, é mega cena acumulada. Agora não falta nada, mais de 20k no bolso, artilharia pesada.